E se o futuro não for como você espera? E se todo o teu esforço foi em vão? Se só te resta agora dizer que já era? E se só o que você sente é a decepção? E se tá tudo por um triz e você se gela? E se não sabe lidar com a situação? E se tá muito difícil manter acesa a vela? E se te escorre a lágrima no rosto e cai no chão? E se a história se repete feito uma novela? E se parece te faltar alguma explicação? Se só te vem na mente uma cena aquela de um erro que aconteceu e hoje é frustração? E se tudo que você vê são noites sombrias? E se anda pensando em desistir? Se não consegue mais ficar de mente vazia? E se acha meu lugar não é aqui? E se já deu a última gota de energia? E se a sua vontade é de sumir? Se sua vida tá sem ritmo, sem harmonia, sem batida, sem flow, você vai sucumbir. Olha lá fora, vê o sol, vê a luz do dia. Eles estão esperando você sair. Mata logo essa tristeza, essa agonia. O mundo é seu, abraça ele, segue aí. As respostas de tudo isso estão todas contigo. Não queira nada nem ninguém que não for seu abrigo. Pessoas erram, é normal, acontece comigo. Os erros te ensinam, entendo o que eu digo. Então cola com os parceiros, vai com seus amigos. Vagabundo, erga a cabeça e pensa, eu consigo. A bola foi lançada, é certo ou castigo? Mata essa no peito e manda pro inimigo. E se agora falta força pra lutar? E se acha não vou conseguir manter? Se não espera, mano, que possa curar? E se nem acredita mais em você? E se tudo isso não for passar? E se perdeu a vontade de crescer? E se ontem ouvia dizer vem cá, hoje falou é o que o tempo vai dizer? Nem sempre o suficiente vai bastar. Às vezes mais que isso tem que fazer. E se ainda a si mesmo não funcionar, muda a direção, deixa a água correr, vai! As respostas de tudo isso estão todas contigo. Não queira nada nem ninguém que não for seu abrigo. Pessoas erram, é normal, acontece comigo. Os erros te ensinam, entendo o que eu digo. Então cola com os parceiros, vai com seus amigos. Vagabundo, erga a cabeça e pensa, eu consigo. A bola foi lançada, é certo ou castigo? Mata essa no peito e manda pro inimigo.